A música que você quer ouvir. Toca aqui. 87. Eu tinha sorte no amor, não. Mas de repente o coração, tum, tum, oh, me alertou. Que sentimento incrível, serotonina em alto nível. Procuro por você há tanto tempo. Agora tudo faz sentido, tipo final de livro. Tá cada coisa em seu lugar. Cada rosa e cada espinho fazem parte do caminho que é preciso pra gente melhorar. Sei que nem tudo são flores, flores. Inventar amores, amores pra curar a dor. Nem tudo são flores, flores, flores, flores. Mas por você de amores eu morri. Ah, meu Deus, que beijo bom, sara qualquer arranhão. Por isso eu gosto das flores. Bem melhor se a gente esperar. Passado já passou batido. Cê é meu presente bem-vindo. Que o futuro nos reserva é lindo. Sei que nem tudo são flores, flores, flores, flores. Inventar amores, amores pra curar a dor. Nem tudo são flores, flores, flores, flores. Mas por você de amores eu morri. Ah, meu Deus, que beijo bom, sara qualquer arranhão. Por isso eu gosto das flores. Flores, flores, flores em todo lugar eu vejo. Flores, flores, flores em todo lugar. Que faz a diferença. 87 FM. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Nem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue um foda-se, cê segue sendo o quê? Amar. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo. Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo. Henrique e Juliana, maior saudade. Melim, Amores e Flores, Denis DJ, Bruno Martini, Vitim, sou teu fã. Gente sempre no apoio do Teodoro's Bar e Depósito, Casa da Água Distribuidora, Água Mineral Soledade, Luciane Pizzaria, BA Funcional, Treino Sal de Movimento, Loja de Moto Pedro Pérez, Mercado Miller, Correia Artefatos de Cimento, Peixaria Morada do Peixe e Lanche do Ceará. Olha, uma notícia, rapaz, olha aí. Que coisa, hein? Uma mulher de 27 anos foi presa na madrugada deste domingo, dia 23, suspeita de cortar o testículo de seu marido, de 40 anos, e ferir sua cabeça. O crime aconteceu horas na cidade de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, próximo ao Distrito Federal. A violência aconteceu horas antes da prisão, ainda na noite de sábado. O casal teve uma discussão depois que a mulher viu mensagens da ex-esposa de seu atual marido enviadas a ele. Os dois tiveram uma grande briga e, no fim, a mulher segurou os testículos do homem e fez um corte com uma faca, deixando-os expostos. Depois disso, ela finalizou a agressão arremessando um copo em sua cabeça, provocando um corte. Em sequência, a suspeita fugiu para a casa de uma amiga, mas acabou sendo encontrada pela Polícia Militar de Goiás. O homem se dirigiu ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto, mas acabou sendo transferido para o Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Os cortes sofridos pela vítima podem afetar definitivamente sua fertilidade. A mulher será investigada por lesão corporal grave. A Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto investiga o caso. Rapaz, que coisa, hein? Essa tava com raiva mesmo. Tá doido, mas não pode fazer uma coisa dessas, né? É complicado demais. A violência, cada dia que passa, tomando conta aí dos lares do nosso Brasil. Às vezes a gente, né, até brinca, mas uma situação dessa é muito grave. É, a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Infelizmente, né? O que eu disse aqui, a violência tomando conta aí dos lares do nosso país. 2:43, vamos pro nosso apoio. Antes tem o Central Esportivo e já a gente volta com mais sucessos para você. 87. É hora de ficar ligado. Principais notícias do mundo do Esporte Central Esportivo. Manoel Silva, a voz do esporte. Alô, galera! Estamos retornando novamente aqui no Central Esportivo. Hoje, terça-feira, 25 de julho de 2023. Central Esportivo. Curitiba vence Fluminense e fica a um ponto de sair da zona de rebaixamento. O Curitiba venceu o Fluminense por 2-0 no Couto Pereira e ficou a um ponto de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida foi definida com gols logo no primeiro tempo. Os donos da casa abriram o placar com Robson aos 23 minutos após pênalti cometido por Felipe Melo no próprio camisa 30. 4 minutos depois, o Coxa ampliou o placar na estreia de Diogo Oliveira com a camisa alviverde. O Fluminense melhorou no segundo tempo e teve mais posse de bola, mas pouco ameaçou o gol do Curitiba. Além de abusar das jogadas aéreas, em que a defesa afastava na maioria das vezes, o Flu também cedia espaço nos contra-ataques, mas os donos da casa não souberam aproveitar. A vitória do Curitiba no Couto Pereira faz com que o time alviverde fique muito próximo de sair da zona de rebaixamento. A equipe chegou ao quarto jogo seguido sem perder no Brasileirão, com 3 vitórias e 1 derrota no período. O Curitiba termina a rodada em 18º lugar com 14 pontos e fica a 1 do Goiás, primeiro time fora do Z4. A derrota fez o Fluminense perder 2 posições na classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe encerra a 16ª rodada da competição na 7ª colocação com 25 pontos, mesma quantidade do São Paulo, 6º colocado, e 3 a menos que o Palmeiras, 4º colocado. O Curitiba volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o líder Botafogo fora de casa, às 16 horas no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense volta a jogar no dia anterior no Maracanã, sábado, 16 horas, quando recebe a equipe do Santos. Da sala de redação, Manuel Silva, aqui no Central Esportivo. Daqui a pouco eu volto com notícias e informações do esporte. Programa Frequência Máxima e seu apoio cultural. É no Mercado Miller. Coxa e sobrecoxa, 6,99 o quilo. Peito de frango, 8,99 o quilo. Filé de peito bandeja, 14,95. Asa de frango, 10,99 o quilo. Coxinha da asa, 10,99 o quilo. Arroz paixão, arroz fino gosto, óleo de soja, café paduano, açúcar cristal, 5 quilos. E todo o mercado em oferta. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. O SAF traz para você o Sou da Sorte. Mais de 30 mil em prêmios, incluindo vales de R$500, air fryers, micro-ondas e TVs. Para participar, basta acessar o site saf.com.br, clicar na aba Sou Vantagens e realizar o seu cadastro. Garanta o seu número da sorte e fique na torcida. Os sorteios acontecem todo último sábado do mês, então não perca tempo. SAF, amigos fazem planos. Lanche do Ceará, localizado no Trevo do Meio, em Aperibé, com caldo de cana, copo e litro, pastéis fritos na hora. Telefone 988336021. Lanche do Ceará, faça uma visita e confira. Localizado no Trevo do Meio, em Aperibé. E agora com uma novidade. Servindo pastel de frutos do mar. Zap 988498643. Venha experimentar no Trevo do Meio, em Aperibé. Loja de moto Pedro Pérez. Temos kits de tração, pneus, câmaras, capacetes, peças e acessórios para motos, oferecendo o menor preço e facilidade na hora de pagar. Dividimos em até 10 vezes no cartão. Atendimento diferenciado. O melhor lugar para comprar peça para sua moto é na loja de moto Pedro Pérez. Tradição em Aperibé, no centro da cidade. Telefone 3864-1168. Grande promoção de pneus, carburador, kit tração, bateria e amortecedor na loja de moto Pedro Pérez, com menor preço e atendimento diferenciado. Vai lá e confira. Na hora da sede você pensa em mim. Em Aperibé, Casa da Água. Água Mineral Soledade. Próximo à Praça Francisco Blanc. Melhor atendimento e agilidade na entrega. Temos carvão para o seu churrasco com o menor preço da cidade. É só ligar 981-16-6008 ou zap 981-25-2247. Casa da Água. Saúde e qualidade. Água Mineral Soledade. Nossa meta é a sua saúde. Rede Barça Souza. Variedades você vai encontrar. A vista ou a prazo que você precisar. Os melhores preços da região. Aqui você entra e não fica na mão. Tanta facilidade você precisa ver. Rede Barça Souza. Sempre o melhor pra você. Rede Casa Souza, sempre o melhor pra você. Alô você, em Aperibé, Luciene Pizzaria, somente delivery, uma filial de Santo Antônio de Pádua, na rua Serafim Bairral, sem número, ao lado da Moça Bonita. Luciene Pizzaria, somente delivery, na rua Serafim Bairral, ao lado da Moça Bonita. Telefone 981-53-5740. Café Paduano, o puro sabor do café. Gostoso, aromático, forte e rende muito mais. De manhã, de tarde e à noite, na mesa da dona de casa está o Café Paduano. Qualidade que satisfaz, com selo de pureza ABIC. Café Paduano, à venda em todos os mercados de Aperibé e região. Vem fazer economia. Supermercado Econômico, Pádua em 3 endereços, Itaucara e Aperibé, no centro da cidade. Além de entregarmos em domicílio, parcelamos todo o seu carrinho em até 3 vezes sem juros, nos cartões Visa e Mastercard. Acompanhe as ofertas do dia a dia nos Supermercados Econômico, onde você faz economia de verdade, preço e qualidade. Supermercado Econômico é o supermercado economizando. Em Aperibé, WhatsApp 981-21-5351. O ponto certo da economia. Ah, escopa morena e derrete na boca igual bombonzinho. Em Aperibé, Teodoro's Bar e Depósito. Zap 988045928. Direção de Luiz Teodoro. Rua João Bairral, em Aperibé. Cerveja gelada, refrigerantes, a entrega é rápida. Teodoro's Bar e Depósito. Zap 988045928. Peixaria Morada do Peixe, confira nossos pescados. Camarão com casca, sem casca e VG, tilápia e carpa. Temos inteira, imposta ou filé. Piaba bandeja de meio quilo. Estamos localizados na Avenida Malvina dos Santos Faria Leite, próximo à creche de Aperibé. Temos promoções toda semana. Temos uma variedade em filés. Filé de traíra, rosado, tilápia, trilha. Só na Peixaria Morada do Peixe, você encontra aquele bacalhau e salmão fresquinhos. Zap 22 998 38 7504. Aceitamos todos os tipos de cartões e Pix. Peixaria Morada do Peixe, direção de Enoque e família. Germar, procurando sempre atender os anseios de seus clientes. Tem tudo para sua construção, desde a fundação à conclusão. Ferragens, material elétrico, hidráulico, material bruto e miudezas em geral. Madeiras para telhado, telhas e esquadrias. Germar, uma família colaborando com a realização de sua obra. Telefone 3864-1185, Centro de Aperibé. Aqui, o clima é quente. Oi, Valde, desculpa. Saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Inverno, muito mais som. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. No inverno, o nosso som é mais quente. Vou deletar você da minha mente. Vou bloquear você urgentemente. Eu não quero curtir ilusão, entregando o meu coração a quem não sabe dar valor. Aqui tocam as músicas que você gosta de ouvir. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! É o som do Harry M, The One I Love, na Máquina do Tempo, 2h56. A rádio do seu coração, 87,7, Educativa FM. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. Se na vida, palma da mão, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Basta acreditar, um novo dia vai. Basta acreditar, um novo dia vai. Educativa FM, a rádio do seu coração. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé e Pádua e Avistão Itaucarense. Economia para sua casa, informam a hora certa. 3:01. Variedade, o menor preço, tem qualidade, tudo que precisa tem aqui. Terça da Carne, Supermercado Avistão Itaucarense, Supermercado Oliveira Aperibé, Supermercado Oliveira Pádua, bairro Ceab. Pernil suíno sem osso, R$13,98 quilo. Barriga suína fresca, R$12,90 quilo. Filé de peito de frango, pif paf, bandeja, R$13,98. Sobrecoxa de frango rica, bandeja, R$9,75. Coxa sobrecoxa com dorso, quilo, R$6,99. Frango congelado frambon, R$6,49 o quilo. Coxa sobrecoxa desossada, sadia, bandeja, R$11,98. Moela pif paf, bandeja, R$7,99. Bucho bovino, R$9,90 o quilo. Coxinha da asa de frango granel, R$10,98 o quilo. Fígado de frango Neaves, bandeja, R$4,99. Terça da Carne, Supermercado Avistão Itaucarense, Supermercado Oliveira Aperibé, Supermercado Oliveira Pádua, bairro Ceab. Vem pra cá, estamos te esperando. Dica de saúde. Para prevenir a aterosclerose, evite levar uma vida sedentária e também fumar. Controle também a hipertensão, a obesidade, o diabetes e o estresse, fatores que contribuem para a obstrução das artérias. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. Crianças e adolescentes que se autodeclaram pretos são abordados cada vez mais cedo pela polícia. Além disso, possuem um risco duas vezes maior de serem revistadas por policiais que os brasileiros da mesma faixa etária que se autodeclaram brancos. O dado é do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que acompanhou 800 estudantes matriculados em escolas públicas e particulares de São Paulo entre 2016 e 2019. No estudo, cerca de 47% dos participantes eram brancos, 27% pardos, 12% pretos, 5% indígenas e quase 3% eram descendentes de asiáticos. Outros 6%, aproximadamente, não souberam ou não quiseram declarar a cor ou raça. Em 2016, quando os estudantes tinham apenas 11 anos de idade, 21,51% dos pretos responderam que foram revistados pela polícia. A mesma experiência foi relatada por 83% dos brancos e por 9,74% dos pardos. Já em 2019, quando os participantes estavam com 14 anos, dos 8 jovens que teriam sido agredidos pela polícia, 7 eram pretos. Para os pesquisadores da USP, o estudo mostra que a discriminação racial está presente desde cedo na vida das crianças e adolescentes. Da Rádio 2, siga a Ikimá. Giro 87, a notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Sabão em pó brilhante 1,619,95. Sabão em pó Astra 1,612,95. Desinfetante barra 2 litros 4,95. Detergente Limpol Bombril, sabão Omo 800 gramas, papel higiênico Olé com 12 unidades e todo o mercado em oferta. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Se você vai construir ou reformar, vá à Nova Constrular. Amplo espaço, grande quantidade de pisos, azulejos, louças, banheiras de hidromassagens, armários para banheiros, tinta coral com preços especiais. Financiamento pela Caixa Econômica e Banco do Brasil. Cheque pré, aceita-se cartões e crediário pela própria loja. Nova Constrular, empreendimento de Zé Ivo, Rua Sidônio Bairral, em Aperibé. Telefone 3864-1301. Venha. 42ª Expo Pádua, de 2 a 6 de agosto. Dia 2, Gabriela Rocha. Dia 3, Leonardo. Dia 4, Dennis DJ. Dia 5. De propósito. 16. Ana Castela. E ainda, parque de diversões, DJs, prova de tambor e baliza, palco 2 com artistas da terra e Internet Experience todos os dias. 42ª Expo Pádua com entrada franca todos os dias. Realização Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Patrocínio Internet conecta você. Produção Dimensão. Vai comprar remédios ou melhor em perfumaria e deseja aquele desconto à vista? Vá à Drogaria Peribeense, direção de Darcy Boechat Júnior, centro de Aperibé, fone 3864-1525. A Drogaria Peribeense entrega em domicílio e ainda oferece um atendimento diferenciado, rapidez e simpatia. É só conferir. Drogaria Peribeense, rua Professor Honório Silvestre, centro. Clube dos 40, desfrute deste patrimônio que é seu, a cada dia investindo para melhor receber seus sócios. Nova portaria, novas áreas de lazer para você e toda a sua família. Campos de Futebol Society, o restaurante, bar e choperia Clube dos 40, sob a direção de Luan e Patrícia, está oferecendo melhor atendimento com almoço, jantar, petiscos, chope gelado, entregas de quentinhas e refeições em domicílio. WhatsApp 998-99-0392. Clube dos 40, aguardando você e sua família para viver momentos especiais e saborear o melhor em serviços de bar e restaurante com Luan e Patrícia. Correia Artefatos de Cimento, Coartec. Há mais de 10 anos com variedades de blocos, colbogós, anéis, coxos, coluna de varanda e muito mais, com o melhor preço e qualidade. Aceitamos Pix e dividimos no cartão em até 12 vezes. Telefone 22-3864-0431. Zap 22-998-44-6812. Correia Artefatos de Cimento, a 500 metros da Ilo, em Aperibé. No inverno, você ouve primeiro aqui. Ela pirou na Dodge Ram, mordi aquele corpinho até de manhã. Provou do pião e a blogueirinha virou fã. Movimento da mola da Ram, movimentando. Só uma rádio que tem ouvintes como você, você. Toca músicas como essa. Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim, só quero que lembre de mim. E quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero que lembre de mim. No inverno, o nosso som é mais quente. Já cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter vendido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí, que a culpa é nossa. Enquanto as demais rádios estão abaixo de zero, a nossa rádio é 180 graus de pura audiência. Sintonize. CYL 939, Rádio Educativa FM, em 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Com você, 3 e 9, Israel Rodolfo e Jorge Matheus, perdoou nada. Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir, guerrei e te dei escolha. Perdoa ou não perdoa, e a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Assim ó, cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá uma lembrada. Não pra beber que cê joga na cara, e seu ciúme é pra que vira brigaiada. Perdoou, perdoou. Jorge Matheus, vergonha. ouvir da minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te deixei fora. E a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. E aí? Você perdoou, mas vive sem dar pra lembrar. É só beber que você joga na cara. E seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou. Você perdoou, mas vive sem você dar pra lembrar. Não pode beber que você joga na cara. E seu ciúme ataca. Você perdoou, mas ele merece dar uma lembrada. Perdoou, perdoou, perdoou. Você perdoou, mas ele merece dar uma lembrada. Não pode ver que você joga na cara. Seu ciúme ataca e vira briganhada. Perdoou, perdoou, perdoou. Você está bem? Você está na 87 FM. Aumente o volume. E agora, meu irmão? Não pode? Ou não quer? Então? Eu vi que terminou, que o seu namoro já era. Eu fico triste com a notícia dessa. Você tá sozinha e carente nessa festa. Eu fico triste com a notícia dessa. Lembro que cê me falou naquele quase fora, que se não tivesse namorando era na hora. E agora? E agora? E agora? Cê tá solteira ou não tá? Vai me pegar ou dá migué? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Vai me beijar agora ou volta pra aquele Zé Mané? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Cê tá solteira ou não tá? Vai me pegar ou dá migué? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Vai me beijar agora ou volta pra aquele Zé Mané? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Eu vi que terminou, que o seu namoro já era. Eu fico triste com a notícia dessa. Cê tá sozinha e carente nessa festa. Eu fico triste com a notícia dessa. Lembro que cê me falou naquele quase fora, que se não tivesse namorando era na hora. E agora? E agora? E agora? Cê tá solteira ou não tá? Vai me pegar ou dá migué? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Vai me beijar agora ou volta pra aquele Zé Mané? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Cê tá solteira ou não tá? Vai me pegar ou dá migué? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Vai me beijar agora ou volta pra aquele Zé Mané? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Não pode ou não quer, Lady Romário. Não pode ou não quer, não pode ou não quer, Lady Romário. Quem gostou faz barulho aí. Educativa FM. Hey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Hey! MF no Rio. Gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Ou não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente se amar. Jogue se me diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. esquecer. Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer, oh, oh, oh. E a gente vai fazer diz, oh, oh, oh. Só eu e você, altas loucurinhas pra te dar pra... Chama, chama, chama, vai, vai, vai! Matheus Fernandes, Altas Loucurinhas, Cleiton e Romário e Ana Castela, não pode ou não quer. Também Israel e Rodolfo e Jorge Matheus, perdoou nada. 3h18, hora certinha para você, aqui na nossa 87 FM. Olha, foi entregue agora há pouco um chaveiro aqui de um carro Chevrolet. De um carro Chevrolet, foi encontrado ali. Em frente ali o Lava Jato ali do Giovanni, né? Ali do, em frente ao Lava Jato do Giovanni ali, ali onde foi a fábrica da Ilo, né? É, próxima ali aquelas naquela rua ali. Então, se alguém perdeu, pode passar aqui na Rádio Educativa FM para pegar. É um chaveiro de um carro Chevrolet e tá escrito aqui, ainda tem uma... Está escrito C, ou melhor, SGA, SGA. Está aqui, esse chaveiro está aqui, encontra-se aqui na Educativa FM. 3h19, a gente continua trazendo sucessos para você. Israel Rodolfo, Mari Fernandes, Seu Brilho Sumiu. Israel e Rodolfo, falando de amor. Espalhou pra todo mundo, encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder e que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém, jogando na sua cara que eu te superei. Doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Por quê? Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. Sua noite acabou, passa vergonha ao vivo é pouco pra farrador. Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde.

Em Aperibé, Teodoros Bar e Depósito. Zap 98804-5928. Direção de Luiz Teodoro. Rua João Bairral, em Aperibé. Cerveja gelada, refrigerantes, a entrega é rápida. Teodoros Bar e Depósito. Zap 98804-5928. Alô você, em Aperibé, Luciene Pizzaria, somente delivery, uma filial de Santo Antônio de Pádua, na rua Serafim Bairral, sem número, ao lado da Moça Bonita. Luciene Pizzaria, somente delivery, na rua Serafim Bairral, ao lado da Moça Bonita. Telefone 981-53-5740. APCOM Assessoria Contábil. Telefone 3864-0644. Contabilidade em geral. Legalização de empresas. Imposto de renda. Trabalhista. Previdenciária. E com serviço de imobiliária. Aluga e vende. Direção: Janaína dos Santos Curti. APCOM. Serviço de Xerox e muito mais. Na Avenida José Pereira de Pinho, 1139. Em frente ao Bar São Sebastião. APCOM. Em Aperibé. Você pode confiar. Tatu Pneus, venda de pneus novos e remolde, troca de óleo, serviços de borracharia, alinhamento 3D e balanceamento. Tatu Pneus, rodovia RJ116, quilômetro 207, próximo a Solar Todos. Telefone 981-19-3882. Tatu Pneus, a experiência que faz a diferença. Rede Baza Souza. Variedades você vai encontrar, à vista ou a prazo que você precisar. Os melhores preços da região, aqui você entra e não fica na mão. Tanta facilidade você precisa ver, Rede Bazar Souza, sempre o melhor pra você. Rede Bazar Souza, sempre o melhor pra você. Loja de moto Pedro Pérez, temos kits de tração, pneus, câmaras, capacetes, peças e acessórios para motos, oferecendo o menor preço e facilidade na hora de pagar. Dividimos em até 10 vezes no cartão. Atendimento diferenciado. O melhor lugar para comprar peça para sua moto é na loja de moto Pedro Pérez. Tradição em Aperibé, no centro da cidade. Telefone 3864-1166. Grande promoção de pneus, carburador, kit tração, bateria e amortecedor na loja de moto Pedro Pérez, com menor preço e atendimento diferenciado. Vai lá e confira! O restaurante Oliveira e Padilha, em Aperibé, agora sob nova direção, tem novidades para você e sua família. Além de almoço com self-service, prato feito e jantar à la carte, toda noite tem petiscos, porções de carne na tábua, peixes, fritas, chopp gelado e cervejas, inclusive litrão. Funcionando de segunda a sábado a partir das 8 horas da manhã e domingo de 8 até as 15 horas. Venha fazer seu aniversário conosco. WhatsApp 981-25-3963. Atendimento delivery. Restaurante Oliveira e Padilha. Um ambiente agradável e familiar. Sob nova direção. Esperamos por você. Educativa FM. Educativa FM, a rádio do seu coração. É, a gente... Por aqui no apoio também do Teodoros Bar e Depósito, cerveja gelada, refrigerantes, entrega rápida, menor preço, funcionando 24 horas, é só você ligar. Zap 98804-5928, 98804-5928, Teodoros Bar e Depósito. Casa da Água, distribuidora Água Mineral Soledade, entrega rápida, o zap é o 981252247, Luciane Pizzaria. Zap é o 981-535740, Plano SAF, Saúde Assistencial Familiar, SAF todo mundo tem, BA Funcional Training, Saúde e Movimento, Loja de Moto Pedro Pérez, telefone 3864-1168, tem câmera de ar para Titã e Bis por apenas R$20. A gente continua. Coldplay BTS. eyes that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. Arrepio no corpo, longe do mundo.